RK30 passa a transmitir. Mais um capítulo da empurgante novela de Paulo Benzoato de Magalhães e Juraci de Sódio Camargo, intitulejada Só Dorme em Gangorra. Quem só dorme em gangorra o quê, rapaz? Você já viu alguém dormir em gangorra? Eu achei esquisito, porque dormir na rede já é espeto. Quanto mais dormir numa gangorra. Não, o nome da peça é Só Morra em Godoma. Tá aqui. Aí, esse é que é o nome verdadeiro. É. Personagens. Romeu de Pontapelier, tio de uma sobrinha. Amaro. Amaro, primo de Rosa. Rosa, prima de Amaro. Alice, filha de um vizinho da esquerda. Dona Esquerda, vizinha do pai de Alice. Doutor Macambira, médico, dá consultas grátis para os pobres de espírito, das 15 para as 15, às 15h15. Doutor Moacir Paragórico, outro médico, não dá consultas grátis nem pagando. Dona Moema, esposa do doutor Valério, já falecido, portanto viúva. Trabuco do Nosouro. Carabineiro e cabineiro nas horas vagas. Julieta, professora de corte e costura, dá diploma. Noémia, fabricante de bonecas estrabicas. Estrabica não, rapaz, estrásbicas. Ambiente. No vetusto palácio do Monte de Conde Cristo, jorra um silêncio peculiar aos dias de grandes festividades. Todos brincam, todos dançam, menos um simpático cachorro policial estilo Luiz XV, azul marinho e rabo brique, que está deitado embaixo do tapete. Vê-se um caríssimo quadro pintado a óleo de rícino pendurado no batente da porta do banheiro. Tapetes persas dispersados pelo chão dificultam um pouco os dançarinos que não sabem dançar sobre tapetes. Ali tudo são flores e risos. No entanto, ao lado, num caríssimo apertamento absolutamente sem água, algo de terrível está para acontecer. Vamos ouvir o que se passa nesse apertamento. Miserável. Não. Miserável, não. Some da minha vista. Ai. Eu não te quero ver nem pintado. Não, não me batas. Se não me queres ver pintado, eu vou tirar a pintura. Ai. Não, eu juro que hei de amar-te até morrer-te. Por que tu me maltratas tanto? Responde, responde, Miron. Por quê? Ora, ora, ora. 3 horas e tu não respondes. O que é que há, Valdemare? Não te faças de inocente, sua cara cadavérica. Custou, mas apanhei-te em flagrante em sua cavaquinha. A tanto pensavas que podia tomar mais do que um banho por mês? Assim sem mais nem menos, hein? Eu não fiz por mal, Benavides. Não fizeste por mal? Não. Então tu me gastas 5 lambarizes e 8 cachambuzes num banho e achas pouco, sua deslavada? Mas o que é que tu querias que eu fizesse, Leopoldo? As torneiras aqui do apartamento estão todas com tosse. Tosse? Sim. A gente abre elas e em vez de sair água, elas fazem assim. Deixa-te de conversa. Deixa, tu bem podias esperar que chovesse para tomar banho, como fazem os granfinos de Jacopa Cabana e Jerusalém. Sua perdulária. Deixa-me partir, vamos. Indigna Futebol Clube. Não, não. Jamais! Jamais! Sai da frente, ó cabrinha! Sai, farrapo humano! Não! Tu não me abandonarás, Leonardo! Olha para isto! Olha para a minha mão! Na destra tenho uma bomba e na cabeça uma ideia sinistra! Calma, Leonora! Vê lá o que vais fazer! Gertrudes, guarda essa bomba! Guarda essa bomba para os festejos de São João! Não! Isto foi uma risada. Aí é. Agora é tarde, Leôncio. O pavio já está aceso. Apaga essa bomba, mulher. Deixa-me soprá-la. Não. Sopra, sopra, porque vai arder. Ai, não façais isso, Helena Destroia. Desafasta, cobarde, vais morrer. Se queres fazer o teu último pedido, aproveita agora. Sim, Licopódio. Eu ainda não era para estourar a bomba agora. Cobarde! Raios uma parte, mas que pressa de arrebentar o raio da bomba, senhor. Essa técnica só mesmo dando com uma pedra nessa gente. Ah. Ora, vejam que papelasse. Como é que a gente vai acabar o raio da novela? Não, olha, já estourou. Vamos adiante. Vamos já adiante, estourou a bomba? Não pode perder a bola que está aqui. Não, mas já estourou. Explodiu já, hein? Já explodiu. Amigo ouvinte, quantas pessoas teriam sucumbido nessa terrível explosão? Escreva para a PR-K30 mandando o número exato das pessoas explodidas e candidate-se a valiosos prêmios, como sejam um artístico bronze todo de pedra mármore, obra antiguíssima representando a Vênus de Milho no tempo em que ela ainda tinha braços.